Richards. Temperatura é de 8 graus. Agora, 7 horas e 17 minutos da manhã. A reportagem esportiva está a postos com antecedência. E Jack Walters vai dar aquela entrevista exclusiva para Billy Martin. Todos sabem que vai haver uma explosão de fogos. Uma acolhida calorosa dos que vierem assistir. Mas seja como for, traga um agasalho. Esperamos que o tempo permaneça ótimo hoje. E que a temperatura alcance os 20 graus. Mas no centro da cidade devemos ter uns 15 graus. Aproveitem enquanto é tempo, pois o inverno vai nos fazer companhia a qualquer momento. A temperatura esta noite, por volta de 0 graus, deve causar geada no norte do estado. Você está ouvindo Willy Craig na FM 93. E se o seu despertador está marcado para 7:18, ele vai despertar justamente agora. Comece o seu dia com música aqui na FM 93. Esta é uma seleção do novo disco Pandemônio de Late Steve. Peter, você tem que estar pronto em meia hora. Pronto pra quê? Porque nós hoje vamos ao museu. Você, Mike e eu, almoçar com a vovó. Como não pode? Nós planejamos isso há uma semana. Você esqueceu? Eu sei, mas eu tô muito atrasado no programa. Desculpe. Você passou novamente a noite toda acordado? Mamãe, o campeonato de ciências da cidade é na semana que vem. Desliga esse negócio. Pare com isso e olhe pra mim. Fizemos um trato, não foi? Você sabe que eu sou muito orgulhosa quanto ao seu projeto, mas não quero você trabalhando a noite toda nele. Eu sei, me desculpe. Essa é a coisa mais incrível que eu já construí. Eu quero dizer, tem capacidade. Capacidade? Uhum. Capacidade de quê? Números binários. Tem memória para até números de 20 dígitos. Ah, espera um pouco. Você disse que tem capacidade e também armazém. Isso mesmo, faz ambas as coisas. Não existe um circuito como esse em nenhum de meus livros. É, eu inventei mesmo. Poxa, é maravilhoso. É maravilhoso, Peter. Como vai chamá-lo? Não sei. Como não sabe? Todo mundo sabe que quando se inventa ou se descobre alguma coisa, tem que batizar como Napoleão. Como o quê? Patisserie. Foi chamada assim por causa de Napoleão. Napoleão inventou patisserie? Pensei que ele fosse um general. Ora, é que não se combate o tempo todo, não é? Ele cozinhava como uma espécie de relaxamento. Mamãe, você tá legal? Olha aqui. Nada de noite inteira, tá? Tá, tudo bem. Ótimo. Como é mesmo que isso se chama, hein? É um Peter. Isso é, se eu conseguir terminar. Tá bom. Eu deixo você de fora desta vez, mas só se prometer não trabalhar a noite inteira. Tá legal. Eu prometo. Prometo. Tá legal? Uhum. Vovó vai ficar muito decepcionada, mas tudo bem. Eu explico que está trabalhando no seu Peter. Tem gente tocando. Tá. Entre 11 e 12 quinta-feira. Tá ótimo. Tchau. Kate. Prazer em revê-la. Mérita de férias, portanto, eu mesmo sou a minha secretária. Como é que eu estou me saindo? Espero que não demore muito. Eu tenho que chegar cedo ao museu, porque eu vou almoçar às 12h30 com o Mike e a mãe dele. Não vai demorar nada. Por favor, vá entrando. O doutor estará com você num instantinho. Mas o que está acontecendo? Minha mãe está me enlouquecendo, como sempre. Conversou com ela? Uhum. Ela está insinuando que vai me surpreender no meu aniversário. Pretende vir da Flórida, certamente. Esta é a surpresa. E o que acha de vê-la? Eu acho que... devia querer vê-la. Já se passaram 6 meses desde que estivemos lá. Mas ela atrapalharia meu aniversário. É meu dia, não o dela. Então pense. Quais são as opções? Eu poderia inventar uma desculpa e dizer para ela não vir. Uhum. Não, não posso fazer isso. E não vamos esquecer que deve ser uma surpresa. Olha aqui, não é ela, é apenas que... Eu não sou afim dela nem de nada. Como estão as coisas com ela? Ótimas. Que bom. Não, não estão nada ótimas. Mas que palavra boba esta. Ele deu uma especial hoje de manhã e eu estou com raiva dele. Não é certo? Não posso ter raiva? Claro. E você falou com ele? O quê? Que está com raiva? É claro que não. Eu gemi de prazer ao seu toque. Não é isso que todo homem quer? Não sei. É. Não me venha com essa conversa fiada. Não acha que seria melhor ser bruxa com Mike e não comigo? Pense bem. Aonde a sua raiva levará você? Desculpe. E pare de se desculpar e diga ao Mike que ele deixou você com raiva. Dizer que ele é péssimo de cama? Ele é? É. Então diz. Talvez eu tenha alguma coisa errada. Não tem nada errado com você. Você me acha atraente? Naturalmente. E gostaria de dormir comigo? Sim. Então por que não dorme? Porque eu amo a minha mulher. E dormir com você não vale o risco do meu casamento. Não vale para você arriscar o seu? Eu não sei. O que você acha daquele quadro? Eu gosto muito do daquele outro. Oi. Ei. Como vai? Vamos dar uma olhadinha. Disse para ficar quieta. Desculpe, eu não devia ter sido tão indelicada. Obrigada por me... Pode vir. Pode recuar. falando. Clube Atlético de Wall Street, sócio 483, Warren Lochner. Adorei nossa terra. Talvez nos vejamos novamente. Nossa tarde. Departamento de saúde. Relatório de exame. Você contraiu uma doença venérea. Mesmo que as ações da Auditron vão subir? Eu tive a dica de uma pessoa bem informada. Ah, vai dobrar, é? Eu não disse nada. Coisa. Eu vou dar uma ligadinha pro meu cobertor, amigo. O que você acha? No fim de semana. É só Barbie. Você não vai me ver mais. Por isso eu resolvi ter uma sessão com sua secretária eletrônica. Ah, doutor, eu estou tão infeliz. Eu sou uma moça dentro deste corpo de homem. E você não está me ajudando a me libertar. Por isso eu procurei outro analista. Ele vai assinar os papéis para que eu possa fazer a operação. Olha, eu peguei emprestada a sua navalha. E... bom, você vai ler a respeito disso. A Manora me viu, mas eu pego ela. Ai, olha, se ele telefonar, acho bom dizer que eu sou certinha. Não faço me tornar uma menina mágica. levar nosso encontro para as duas horas. Sou o detetive Marino da 13ª Delegacia. Uma de suas pacientes, Kate Miller, foi morta esta noite. Gostaria que passasse pela delegacia e me procurasse. Tenho algumas perguntas a fazer e você pode me ajudar. Tem certeza? Eu tenho. Venha comigo. Como vai tudo? Tudo bem. Ah, é. Quero que leve isso ao laboratório e peça para tirar umas fotos. Sim. Fique de olho na bolsa dela. Nós achamos que ela pode estar bem. Sim, eu sou. Estou muito legal. Ah, doutor. O senhor pode se sentar ali naquele cantinho perto da minha mesa que... Eu já vou lhe atender, sim? Peça três copos para mim, então. Ah, por que você não me deixa, cara? Ó. Você é o filho de Kate Miller? Eu sou o Dr. Elliot, o médico da sua mãe. Por que vai ficar aqui? Fiz o Mike me trazer. Minha mãe não estaria morta. Se eu tivesse ido com ela, eu... Você não deve se sentir responsável pela morte de sua mãe. Se você falar, talvez eu possa ajudá-lo. Você sabe quem matou? Não. Então você não pode me ajudar? Agora, talvez não. Mais tarde. Se quiser alguém com quem conversar sobre isso, peça o seu pai. Não, não, não, não. Ele não é meu pai. Meu pai foi morto no Vietnã. Qualquer hora. Eu estou lá o dia inteiro. Normalmente estou lá. Doutor, podemos conversar. Liga para mim. Foi morta no elevador quando ia embora. Aquela moça lá viu quem a matou. Que horror. E sabe quem é? Uma dona. Mulher? Sim. A senhorita Blake não viu bem o rosto dela porque ela usava óculos escuros bem grandes. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Pode. Quando falou com a senhora Miller... Ela mencionou se ia se encontrar com alguém. Não. Ela saiu do seu consultório com alguém. Que tipo de problema, senhor? É casado, detetive? Sou. Filhos? Dois meninos. E quando foi a última vez que teve relações com sua mulher? Onde é que o senhor está querendo chegar? É exatamente o que acho das perguntas que me faz referentes à senhora Miller. Ah, escute aqui, doutor. Nós temos uma mulher brutalmente assassinada que está além do ponto de se sentir embaraçada por qualquer coisa que o senhor possa me dizer. Acho que tem razão. Mas não estou acostumado a discutir os problemas de meus pacientes com estranhos. Eu não sou um estranho, doutor. Eu sou um policial. Facilitando as coisas para você. Ela estava procurando a morte. Se ela atendia ao suicídio? Sim. Não. Não. Então por que saiu com esse cara Lukman, não? Ele poderia ter sido um assassino. Não foi. Sim, mas o próximo poderia ser. Quem sabe ela não teve sucesso com o primeiro? Acha que ela queria ser morta? Você não acha? Hã? Olha. Nós temos muitos caras malvados por aí atrás de distração. Poxa vida. O cara que ela pegou trouxe com ela num táxi. Eu tenho uma descrição completa dada pelo motorista do táxi. E depois que terminou com ele, ela encontra com algum maluco no elevador. Existem várias maneiras de se mover nessa cidade, se é isso que a gente quer. Olha, ela realmente tinha problemas sobre seu desempenho sexual. E ainda hoje de manhã, ela me perguntou se eu tinha atração por ela. Mas o senhor não é um psicótico. Apesar de conhecer alguns, não é, doutor? É, claro. Trabalho no hospital, Belvu. Ela poderia ter conhecido um dos malucos no seu consultório? Algum estranho que ela pudesse ter excitado e que a tivesse seguido? O termo que usamos, detetive, não é estranho. Mas uma pessoa sofrendo de perturbações emocionais e problemas de má adaptação. E essas nunca vão ao meu consultório. Tem certeza? Quem sabe um novo paciente? Como vai saber o grau de loucura sem antes de um? Isso é possível, mas bem pouco provável. O senhor... O senhor não está protegendo nenhum dos seus pacientes agora? Está? Absolutamente não. Bem, doutor. Tente ver a coisa do meu modo. Compreenda, não temos pistas. Exceto uma testemunha que está ali, que talvez tenha que olhar os pacientes que estiveram no seu consultório pela manhã. E desse modo eu posso ter a certeza absoluta de que o meu maluco não é uma pessoa que sofra de perturbações emocionais e de problemas de má adaptação, segundo a sua linguagem. Peter, venha. Vamos para casa. Com licença. Elizabeth Blake, Coração 93. Marion, será essa moça que estava procurando? É, doutor. Eu só lamento que o senhor não coopere mais. O que significa que eu vou ter que perder tempo em obter um mandado para verificar a sua agenda de trabalho, né? Eu lamento de novo. Tenho que preservar as confidências dos meus pacientes. Ah, naturalmente. Nós somos apenas dois profissionais fazendo o nosso trabalho, né? É uma pena que não possamos trabalhar juntos. Pode ir. Muito obrigado pelo seu auxílio. Eu ficarei em contato. Obrigado por esperar. Este é o serviço de recados. Quer deixar uma mensagem? Eu gostaria. Sou o Dr. Elliot. Como se escreve? E, dois L's e O, dois T's. Qual o recado? Quer fazer o favor de dizer que eu gostaria muito de vê-la e pedir que ela me ligue para o escritório? Então, senhorita Blake, continua morando na Rua Nassau, número 93? Continuo. Diga-me, por que se encontrava no prédio em que a senhora Miller foi morta? Estava visitando um amigo. E quem é ele? Bom, é um pouco embaraçoso. Eu preferia não dizer. Por quê? Ele é casado. Que tipo de prédio é esse, então? Todo mundo vai pra cama depois do almoço? Olha aqui, pra usar a sua expressão, não disse que estava indo pra cama. O que que há? Eu tô sendo um pouco rude com você? É, está sim. Escute aqui, senhorita Blake. Vamos deixar de conversa piada, tá? Eu tenho aqui tudo o que eu preciso. Olha aqui, provas. Ó, olha aqui. 5 de março, acusada de conduta irregular, sedução com propósito de prostituição. Prisão feita pelo policial Duran no Hotel Park Avenue. A prisão de muita classe, não é? Muita classe. Muito obrigada. Agora vamos lá. Você é uma prostituta, não é? Uma prostituta do Park Avenue, mas uma prostituta. Agora, quem era o seu parceiro? Vá pro inferno. Não, vá pro inferno você. Você não é uma testemunha, você é suspeita. Do que você está falando? Nós temos a arma do crime com suas impressões digitais. Olha, se a conversa é fiada, por que eu ia matá-la? Você estava lá com a navalha, né? Você me disse. Eu já lhe disse, havia uma mulher loura no elevador. Sim, só que ninguém mais viu essa mulher loura entrar ou sair do prédio. Você não reparou se ela tinha asinhas, reparou? Ela estava no elevador e eu a vi. O que você estava fazendo lá? Eu tinha um serviço. Com quem? Você quer me encrencar, não quer? Você já está encrencada. Mas eu não a matei. Com quem você estava transando? Ted, eu não sei o sobrenome, ele é de fora da cidade. Ah, mas que coisinha linda, magnífica, ele é de fora da cidade, né? Essa é quase tão boa como a da loura do elevador, não é? É verdade, ele estava atrás de mim quando a porta do elevador abriu e aquela... aquela mulher lá dentro toda retalhada e sangrando. Eu sei tudo sobre a senhora Miller, ela está lá embaixo, eu quero saber sobre a loura. Ele também a viu? Eu não sei. Então, senhorita... senhorita Blake... você vai se poupar muito trabalho encontrando este Ted de fora da cidade, trazendo ele para a cidade baixa, e para aqui, para assinar um depoimento dizendo exatamente o que ele viu e quando viu, mocinha. Mas como é que eu vou saber onde ele está? Se você não pode encontrá-lo, muito menos eu. E de qualquer modo, você tem um motivo muito melhor do que eu, o seu pescoço. Dá-o fora daqui, dá-o fora. Eu estou lhe dando 48 horas, mocinha. E não tem que sair da cidade. Eu vou ficar de olho em você. Norma? Oi? Por onde você andou? Estou tentando falar com você o dia inteiro. Ah. O Ted foi magnífico. É por isso que eu estou ligando. Gostaria de vê-lo de novo. Quando é que ele volta? 2 semanas? Não, não dava. Olha, você tem o telefone dele? Eu gostaria de ligar para ele. Por que você tem que ser com o serviço de acompanhante e não dá os telefones? Eu quero falar com ele. O problema, eu não estou com problema. Eu queria falar com o cara. Tá legal. Tá legal, obrigada. Obrigada por nada. 60 ações da Auditron. Qual a cotação delas? 15,60 cada uma? São 936. Ah, espera um instantinho, Max. Alô? Oi, Norma. Desculpe sobre ontem à tarde. É, eu sei. Eu fui uma menina levada. Hoje à noite? Não, eu realmente não posso. É, olha, espera um instantinho que eu tô falando com a minha mãe. Max, quando precisa do dinheiro? Não, eu não quero vender nada. Espera aí, Max. Norma, você acha que o cara paga 500? Ótimo. Espera um minuto que eu vou me despedir de mamãe. Tá legal, Max, eu tenho dinheiro, mando pra você amanhã. Tudo bem, tá legal. Oi, Norma. Você acha que pode juntar um intervalo para o cafezinho e um bom almoço? É para amanhã. É, eu preciso de $1.000 para a operação da minha mãe. Não, não, não é nada sério. Eu tenho certeza que vai ficar boa. Ah, ótimo. Tudo bem. Então, a que horas amanhã? 8:30? Onde? Tudo bem. Tem algo especial? Ah, graças a Deus, a transa comum ainda está na moda. Nancy Hart. Acabou de chegar de Cleveland? Não é essa luz. Tudo bem, eu vou estar lá. Você foi correspondente de guerra? Entre outras coisas. Eu tenho que viver com um problema assim, mas não é nada sério mesmo. Eu falo com você amanhã, tá bom, Nora? Tá legal, olha, obrigada. Até amanhã. Isso é muito comum entre transexuais. Você encontra um... Quando falo em transexual, eu quero me referir de homem para mulher, porque são um número muito maior do que o caso oposto. E muitos têm um passado muito másculo. Eu conheço um policial, um militar de West Point, alguns pilotos de caça. Todos eles, sabe? A maioria se esforçou realmente. Foi casada duas vezes. Uhum. E também pai de três crianças. Isso. Então, você apreciou uma... não quero dizer normal, seria uma maneira preconceituosa de colocar o problema. Mas você apreciou o tradicional papel de pai... Foi pai de três crianças e esteve empenhado em pelo menos duas relações heterossexuais. Mas eu sempre fui um devotado heterossexual. Cleveland? Como? Quarto 331, você é o cara de Cleveland, não é? É o 331 e sou de Cleveland. Oi, eu sou Liz, do serviço de acompanhantes. Está brincando? Sou eu. Então, muito prazer em conhecer você. Mas você vai transar aqui mesmo ou vai me convidar para entrar? Oh, desculpa, entra. Vai querer tomar alguma coisa? Centro Sheraton. Que eu acabei de lhe dar. Me deixe em Columbus Circle. Escuta, será que você pode me ajudar? Tem alguém me seguindo. Aqui o Dr. Elliot de novo. A Bob já recebeu os meus recados? Já sim. Recebeu? Sim. Quando? Desculpe, não sei dizer. Poderia então deixar um outro recado para ela? Sim. É urgente que eu a veja. Estarei no meu consultório a noite inteira e depois das 5 amanhã. Qual a multa atualmente para avanço de sinal? E aí, conseguimos? Você está indo muito bem, bem mesmo. Eu ainda estou atrás. Olha, já que eu não cumpri o prometido, por que a gente não sai para jantar, hein? Tá legal, você tem um encontro. Ótimo. Olha, eu tenho que ir. Tudo bem, olha, eu telefono, hein? Tá legal, eu espero. Coisa esquisita. Você está procurando? O trem. Eles ainda param aqui, não param? Sim, sim. Param aqui e param ali também. Eu estou incomodando vocês? Não, não estava incomodando. Ótimo. mas tá me incomodando. Ela tá incomodando você, senhor? É isso mesmo, essa prostituta branca tá me incomodando. E o que vai fazer a respeito, cara? Ela vai dar um chute no traseiro. Por que chutar se podemos transar antes, hein? Ei, garota, você está indo... Olha, eu não quero que tu vá fazer isso. Se não quer nos perturbar, por que que vem pra cá? Me dá uma chance. É, calma, moça. Nós estamos na hora do engarrafamento. Droga, por onde é que vocês andam quando a gente precisa de vocês? Eu fui quase currada. Quando? Aqui mesmo, agora, pelos punks. Não estou vendo nada. Mas eles estavam aqui. Pensei que tinha sido atacada antes. Falei, mas é essa loura que tá me seguindo. Ah, deixa pra lá. Viajar entre os vagões é proibido. Não coloque as mãos nas portas. Deve ser uma das pacientes do Eric. Eu estava tirando o filme da minha máquina quando a vi sair do consultório e segui você. O que foi que você jogou nela? É uma mistura que eu fiz em casa, um simples composto de sódio. Ah, tá legal. Olha, deixa pra lá porque eu não sei distinguir sódio de sabão. Mas funcionou. Produz uma cegueira temporária, dura cerca de 10 segundos. Salvou a minha vida. Eu sei. Queria ter salva da minha mãe. Gostava muito dela, né? Gostava. Gostava muito. Você quer outro refrigerante? Não. Não, obrigado. O que acha do meu quadro? É bem interessante. Eu comprei há alguns anos por $500. De modo que eu acho que foi um grande investimento. Daqui a uns 10 anos pode estar valendo $1 milhão. Mais ainda se o pintor morrer. Boa. Tenha boa sorte. Seu pai não vai ficar preocupado sem saber onde está? Ele não é meu pai, é meu padrasto. Ah. Mas eu disse que passaria a noite na casa do Paul, ele me dá cobertura. Então eu te levo para casa amanhã. Não, eu não quero ir para casa. Olha, senhorita Blake, eu tenho umas fotos... Olha, me chama de Liz. Tá legal, Liz. Eu tenho umas fotos daquela loura tiradas pela câmera que eu deixei lá de fora do consultório. Agora precisamos entrar lá, olhar a agenda do Elliot e descobrir o nome. É para isso que existe a polícia. Vamos lá, vamos falar com o Marino. Tudo bem, você fala com o Marino. Eu vou descobrir o nome dela. Quem você pensa que é? O super-homem? Você é apenas uma criança, Pete. Tudo bem, eu sou uma criança que salvou sua vida. Tá legal, então... Olha, deixa eu falar com o Marino. Se a polícia não ligar, eu ajudo você. Tudo bem. Não fale no meu nome. O Mike me mataria. Eu deveria estar estudando para uma prova de francês. Mas o seu amigo está dando cobertura a você essa noite, não está? Eu também sou sua amiga. E vou ser a maior cobertura que você já teve. Tá legal. Tem certeza que vai ficar bem aqui? Claro, tenho. Tá legal. Pega aí. Boa noite. Boa noite. Marino, preciso falar com você. O cara já apareceu? Não. Então é melhor você apanhar as suas coisas. Olha, deixa disso. Sabe que não matei aquela mulher? Você ainda é a minha melhor aposta. Para sua informação, ela tentou me matar ontem à noite. É mesmo, é? Eu devo sentir um tom de preocupação em sua voz. É que eu tenho interesse profissional em nossos cidadãos que se matam uns aos outros. Onde foi que isso aconteceu? Ela me seguiu do Sheraton até o metrô. Eu pensei que tivesse escapado dela, mas estava esperando por mim. Quando cheguei em casa, tentou me cortar. Teve alguma testemunha? Teve. Quem? Isso eu não posso dizer. De fora da cidade? Não, é só que eu prometi não dizer nada. Isso está se tornando familiar para mim, sabia? Olha, Marino, eu não estou interessada em suas observações sarcásticas. Alguém quer me matar e eu preciso de ajuda. Eu ajudo você. Eu tenho uma cela ótima. Ficará a salvo nela. Ed! Ed! Olha, espera um pouco. Eu sei que a assassina é uma das pacientes do Elliot. Como sabe disso? Porque ela saiu do consultório dele. Você a viu? Não, não exatamente, mas eu sei que saiu de lá. Tem que entrar lá e olhar a agenda dele. O nome dela tem que estar lá. Tomara que você seja melhor prostituta do que a detetive. Eu já pensei na agenda de Elliot há muito tempo. Então? Então, você não pode entrar no consultório de um analista e começar a revistar os livros dele. Eu preciso de um mandado de busca. Os juízes demoram a autorizar você a bisbilhotar o consultório de um analista. Mas é claro que... isso não impediria uma paranoica suspeita de assassinato de entrar lá, entende? Procurando uma evidência que, por acaso, defendesse. Tá, eu já entendi. Está querendo que eu entre lá para você? Não, não. Eu não quero que você faça nada ilegal. Pode ter certeza disso, mas... eu vou prender você amanhã. Tá entendendo, gatinha? Amanhã. Hospital Psiquiátrico Metropolitano. Sou o Dr. Levy. Como está? Sou o Dr. Elliot. É que posso lhe ser útil, Dr. Elliot. Está tratando de uma paciente minha. Isto mesmo. Acredito que ela seja perigosa. Mesmo? Em que sentido? Está me dando problemas porque não aprova a operação que quer fazer de mudança de sexo. Que tipo de problema ela lhe causou? Ela me ameaçou pelo telefone várias vezes e roubou a minha navalha. Por que ela faria isso? Doutor, leu a respeito da mulher que foi retalhada no elevador até morrer? Saiu nas manchetes. Kate Miller, a vítima, era minha paciente. Você não acredita que Bob tenha algo a ver com isso? A minha navalha desapareceu. Kate Miller foi morta com uma navalha. Ninguém mais poderia tê-lo apanhado? Doutor, eu não sou paranoico. Bob tem me ameaçado pelo telefone. Ela disse que iria me magoar. Minha paciente foi navalhada até morrer e minha navalha sumiu. Não precisa ser um detetive para imaginar, ou precisa? Venha comigo e vamos falar com a polícia. Eu já estive na polícia. Mas não falei nada de Bob. Queria falar com ela primeiro. Queria ter certeza absoluta de que foi ela. Mas ela não me telefona. Por isso esperava que você pudesse me ajudar. Ah, sim, eu ajudo. Eu falo com ela. Se concordar com o seu diagnóstico, vamos à polícia? Obrigado. Por favor, diga-me o que aconteceu. Sabe por que Bob veio me procurar primeiramente? Não. Por que não fomos ao meu consultório e tentamos falar com ela, hein? Não, eu estou atrasado para um compromisso. Por que não me liga depois de falar com ela? Muito bem. Tem certeza de que estará no seu consultório? Tenho, sim. Eu ligarei para lá. Peter Miller, eu deixei um filme Super 8 aqui. E toma, $4. Eu marquei o tempo dos pacientes saindo do consultório dele, mas rápido demorou 8 segundos, de modo que regulei a máquina para disparar cada 4 segundos. Deve ser a última cliente. Temos que dar uma olhada naquela agenda. É, eu sei. Marino também quer ver. Só que eu posso obter isso mais depressa. Sem burocracia legal, vai ser arriscado. Olha, eu vou buscá-lo. Ninguém se importa comigo, certo? Sou apenas um garoto atingido pela dor. É, mas que garoto. Tudo bem. Eu tenho uma ideia. Foi muita gentileza sua me receber. Foi muito gentil me arranjando uma hora tão rápida. Eu sempre mantenho as noites livres para responder aos telefonemas ou por causa de um paciente precisar de auxílio de emergência. Fiquei preocupado com você. Teve uma experiência terrível. Eu sei. Eu não imaginava. Mas eu venho tendo esses terríveis pesadelos. É. E como eles são? Bom, eu vou buscar um cigarro. Na casa em que eu nunca estive antes, eu vou visitar um amigo. E ele não está lá. Eu estou assistindo televisão e a campainha toca. É um homem. Ele é grande, escuro. Ele diz que o carro enguiçou e pede para telefonar. Eu acredito nele e o deixo entrar. Mas sei que algo está errado. Então ele fecha e tranca a porta. Pega uma navalha e diz que não vai me machucar. Aí ele me diz. Diz o que vai fazer comigo. E como eu vou gostar. All the time he's talking, I can see the bulge in his pants. Ele manda me despir. E eu me despir. De olho na navalha. Ele tira as calças e me obriga a deitar de barriga para baixo. He spreads my legs. Ele se ajoelha por trás de mim e apoia a lâmina gelada. aconteceu? É tão nojento. Por que você disse isso? Olha, eu sei o que é nojento. E isso é nojento. Mas por que não fala no assunto? Tenha certeza de que não é tão nojento assim. É muito ruim. E o senhor está falando como especialista em coisas ruins. É mesmo? E o que faz você tão querida assim? Porque sou uma prostituta. Ah. E já fiz a maioria das coisas que o senhor riu a respeito. Gosta de fazer isso? Às vezes. E o que gosta disso? Gosto de excitar os homens. Devo fazer um bom serviço, porque eles me pagam bem. Já teve relações que não fossem pagas? Isso é uma proposta? Não. É o que nós, analistas, chamamos de perguntar. Já. Já o quê? Já tive, sim. Com homens que me excitam. E que tipo de homem a excita? Maduros, tipo doutoral. Como você? Você sente atração sexual por mim? Sinto. E você? Atraído por você? Uhum. Sim. Mas esta não é uma visita social, ou é? Você veio aqui procurando ajuda e meu trabalho é lhe dar assistência emocional. Que tal uma assistência sexual? Quer transar comigo? Sim. Então por que não transa? Porque eu sou um médico e... Eu já transei com muitos médicos. Sou casada. Já transei com muitos deles. Não acha que estamos saindo do assunto? Se importa se eu tirar o casaco? Não. E o resto também? Mas por que é que você quer fazer isso, hein? Por causa do volume que apareceu na sua calça. Não acho que seja casado. Então... O que você acha? Acho que você é uma mulher muito atraente. Gostaria de me tocar? Sim e não. Sim, porque... E por que não toca? Eu já lhe falei. Ah, é mesmo. Eu acabei de me lembrar. Você é um médico casado. Acho que você é um farsante. Acho. Só porque eu tenho uma ética pessoal e profissional. Olha, doutor, eu acho que você é meio tímido. De modo que eu vou retocar a minha pintura. E quando eu voltar, espero encontrar as suas roupas junto com as minhas. Caso contrário, podemos voltar para a transa mental. Dr. Elliot. Dr. Elliot? Dr. Elliot? Puxa, você é tímido mesmo. Então mandou me seguir. É isso aí. E quem seguiu você foi a Beth Lúcia, uma das nossas melhores policiais. Essa aqui, ó. Quando eu falei que tinha sido atacada no metrô, pensou que eu era maluca. A detetive Lúcia me falou que perdeu você em Columbus Circle. Eu não imaginei que havia outra loura seguindo você, mas quem podia imaginar? É, você me classificou como uma garota de imaginação fértil. É, por aí. E ela me seguiu até o Hélio. Perfeito. Graças a Deus. Mas o que há de errado com esse cara? Ele é um transexual. O quê? Um transexual. Pronto para a operação, mas o seu lado masculino não deixava que fizesse. Lado masculino? Havia o Dr. Elliot e Bob. Bob veio me consultar para ter a aprovação de uma operação de mudança de sexo. Verifiquei que ela era instável e Elliot confirmou meu diagnóstico. Sexos opostos ocupando o mesmo corpo. A operação de mudança de sexo seria para resolver o problema. Mas quanto mais Bob tentava, Elliot te impedia. Então Bob igualou. Matando a senhora Miller? Sim. Ela excitou Elliot, como você fez, senhorita Blake. Quer dizer que quando Elliot ficava excitado, Bob aparecia? Sim. Era como se fosse... Sabe, o alerta de Bob era a ereção de Elliot. E então Bob assumiu o controle, matando qualquer pessoa que tornasse Elliot sexualmente macho. Quando Elliot veio falar comigo, foi a primeira vez que eu vi o lado masculino de Bob. Quando ele falou que pensava que Bob tinha matado a senhora Miller, ele estava se confessando. Imediatamente liguei para o tenente Marino. Então por que vocês não me impediram de ir ao Dr. Elliot? Por quê? Porque eu estava assistindo a um jogo de futebol com meus filhos, foi por isso. Quando eu falei com o Dr. Levy, você já estava lá, garota. Então você nunca pensou que eu tivesse matado a senhora Miller? Não, mas eu precisava entrar no consultório para descobrir o assassino, de modo que eu pressionei você para fazer isso. Tá brincando? Eu coloquei a luz seguindo você para ter certeza de que não se meteria em muitos apuros. Obrigada. É sempre interessante bancar o detetive para ajudar a polícia. Está brincando? O que vai acontecer ao Elliot? Então? Olha, existem alguns homens e mulheres que pensam ter nascido no corpo errado. Eles se chamam transexuais. E tudo o que querem é ter seu sexo mudado. E como se faz isso? Se você é um homem que quer se transformar em mulher, você toma hormônios femininos. E o que eles causam? A sua pele fica mais macia, você adquire seios e não tem mais ereção. Maravilha. Mas você não quer saber disso, né? Não quero. Está me dando umas ideias magníficas para um projeto científico. Em vez de construir um computador, eu poderia construir uma mulher partindo de mim. Olha, nesse caso eu lhe dou todos os detalhes. O próximo passo é cirurgia. E deixa eu ver se me lembro da palavra exata que Levi usou. Ah, sim, penissectomia. E o que é isso? Ah, você sabe. Pegam o seu membro e dividem ao meio. É, foi exatamente o que eu pensei que seria. E depois a castração, reconstrução plástica e formação de uma vagina artificial. Uma vaginoplastia para os entendidos. Ah, e eu pensei que Elliot apenas usasse vestido. Ah, e ele usou, e também uma peruca. Mas isso não funcionava na cama onde você tinha que tirar tudo. E o que vai acontecer com ele? Bom, primeiro ele tem que se recuperar do ferimento à bala. E depois, caso ele venha ter sanidade para sair de Belfe, eu vou julgá-lo. E adivinha quem será a testemunha principal? Você. Isso mesmo, e é uma coisa que eu espero com ansiedade. É, eu acho que eu vou voltar para o meu computador. Olha, parece uma ideia muito boa. Agora, Liz, eu preciso voltar para casa e trabalhar. Vou sentir falta de você perto de mim. Me faz sentir segura. Quer vir para casa comigo? Eu adoraria companhia. Mike não vai se incomodar? Bom, o Mike está numa viagem de negócios. E temos muito espaço. Magnífico. Vão ser férias ótimas. Tudo bem. Tudo bem. Vou pedir a conta.